nós neste momento estimamos que estamos com aproximadamente 12.300 contágios por dia. Contágios. Portanto, depois é preciso deixar passar 4 ou 5 dias até que estas pessoas surjam com sintomas e depois sejam diagnosticadas. Estimamos também que estamos com aproximadamente 2.700 casos não diagnosticados, portanto há uma decalagem entre os casos que efetivamente ocorrem e aqueles que nós estamos a conseguir rastrear. E esta decalagem tem vindo a aumentar com o tempo. Nós continuamos a prever atingir os 14 mil casos, isso acontecerá por volta do dia 24, portanto fizemos estimativas ontem a uma semana, e atenção, esta estimativa dos 14 mil assume que nós teremos uma desaceleração nos novos casos, no aparecimento de novos casos, uma desaceleração semelhante àquela que tivemos na primeira vaga em março. Neste momento, o grupo etário que está com uma incidência mais elevada é o grupo dos 18 aos 24 anos, com aproximadamente 1.550 casos por 100 mil, isto são casos acumulados a 14 dias. Em terceiro lugar, nesta escala de incidência, temos o grupo dos 13 aos 17 anos, que inclui o terceiro ciclo e o secundário, e é o grupo em que a incidência tem aumentado mais na última semana. Nós, neste momento, estamos a estimar que atingiremos os 200 óbitos por dia, por volta do dia 24 de janeiro, portanto, de ontem a uma semana. E ainda não sabemos dizer quando será um pico dos óbitos, portanto, provisoriamente, apontamos para 220 óbitos por dia, mas isto é muito provisório.